Então, retomando do ponto em que paramos, onde estamos falando dos estilos de pregação, eu parei falando o quê? Quando nós falamos de preparar um esboço para pregar, você tem três formas de preparar esse esboço. Você tem três formas de preparar essa sua palestra, esse seu esboço. Você tem três formas de trabalhar isso. A primeira é quando você trabalha a partir de um tema. Você escolhe um tema, você propõe se falar de um tema e você, a priori, trabalha em cima desse tema, sem precisar de um texto, em princípio, sem precisar de diretamente trabalhar em cima de um texto bíblico. Você trabalha em cima de um tema. Por isso, esse tipo de esboço é chamado de sermão temático ou tópico. É claro que você está pregando sobre a palavra de Deus, qualquer sermão você vai buscar textos bíblicos que deem apoio à sua ideia. Mas quando nós falamos de sermão temático, nós estamos falando daquele tipo de sermão em que você precisa principalmente e unicamente para esboçá-lo de um tema e não de um texto. É o tipo de sermão que você começa preparando a partir de um assunto, de um tema. E aqui a gente tem alguns exemplos. Quem tem a apostila, poderá ver um exemplo que colocamos aí, mas aqui a gente deu ao vivo, na quarta-feira, mesmo nas escuras, o exemplo do tema Passos para a Salvação. Então, digamos que você queira pregar sobre esse assunto. É um sermão evangelístico, Passos para a Salvação. Quais seriam esses passos para alguém alcançar a salvação? Aí aqui a gente montou o sermão na hora. Primeiro seria ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo, quem ouve a palavra é, consequentemente, crer nessa palavra que ouviu. Então, a segunda coisa, ou o segundo passo para a salvação seria o crer. Então, uma pessoa precisaria ouvir a palavra, depois ela precisaria crer nessa palavra que ouviu. E terceiro, como consequência, nós falamos aqui que essa pessoa deveria, além de ouvir e crer, consequentemente, ela se arrependeria dos seus pecados e confessaria os mesmos. Então, de maneira bem simples, a gente montou aqui, ao vivo, né, e agora, um esboço de um sermão temático. E aí você percebe que foi fácil montar um esboço desse, sem que você tivesse um texto bíblico logo de cara. É claro que você sempre depois vai buscar um texto para apoiar esse esforço montado. Mas a diferença é exatamente essa, que no sermão temático você trabalha com o tema. O segundo tipo de sermão que nós falamos foi o textual. O textual é aquele sermão em que o próprio nome já diz, você trabalha a partir de um texto. E o exemplo que nós temos aqui foi de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que você encontra muitos textos na Bíblia em que eles já são, assim, praticamente um esboço para você. E esse é um exemplo. 1 Coríntios 13, verso 13, é um texto bíblico que fala sobre as três grandes virtudes que permanecerão. Lá diz, e permanecerão a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então você tem no verso o esboço do seu sermão, fé, esperança e amor. Então no sermão textual, o único trabalho que o pregador terá é de arrumar esse versículo dentro da inspiração que Deus der, do tema que Deus colocar no seu coração. Mas a estrutura do sermão já está aqui. Você, obrigatoriamente, no sermão textual, vai ter que falar de fé, esperança e amor. Já está no versículo. Agora, você pode escolher o tema. Para quem gosta muito de vitória, três passos para uma grande vitória. Para quem gosta da voz de chave, três chaves para uma grande vitória. Para quem gosta mais de falar de caráter, de idoneidade, pode falar três aspectos do caráter cristão. E assim, três marcas do discípulo de Jesus. Aí o tema é o que Deus colocou no seu coração. não, mas o esposo já está crescendo. Fé, esperança e amor. E há outros textos na Bíblia que ajudam nisso, como Gálatas 5:22, como 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 6 em diante. Você tem alguns textos na Bíblia, Mateus capítulo 5, bem-aventuranças, onde cada versículo fala de uma bem-aventurança. São textos onde você já tem a estrutura do sermão. Ainda que o sermão textual, ele se subdivide em natural, analítico e sintético. Mas a diferença é apenas do fato de que o natural, ele já está bem mais mastigado, o versículo, bem mais dividido os pontos do versículo, e os outros você tem um trabalho mais analítico, que é de entrar mais profundamente na mensagem do versículo, e o sintético, que é a arte de você resumir um texto maior em 3 pontos, em 4 pontos. Mas o sermão textual, ele é o sermão em que você trabalha em cima do texto. E no caso textual, normalmente você tem um versículo, 2 ou 3. O sermão textual vai sempre, ele não se baseia num texto muito longo. O texto muito longo, normalmente, ele é o texto usado para sermões expositivos. E é o expositivo, o último tipo de sermão do qual nós falamos, e não consegui dar muitos exemplos. Mas o sermão expositivo, qual é a diferença dele em relação ao textual? É que em sermão expositivo, você normalmente tem um texto maior, mais versículos, como por exemplo, um capítulo inteiro, às vezes até um livro inteiro, nós temos livros pequenos na Bíblia que podem ser pregados uma única vez. Então, no sermão expositivo, você tem um texto maior para trabalhar. E você fica mais preso a esse texto. Você tem que conhecer a história por trás do texto. Você tem que conhecer a cultura por trás do texto. Você tem que conhecer o contexto, que a gente chama de contexto, que é todo o ponto do fundo histórico, daquele texto, para você poder pregar, fazer uma exposição do que aquele texto quis dizer para os seus primeiros leitores lá atrás, e para você hoje aqui, para os seus ouvintes hoje aqui. Então, esses são os 3 tipos de sermões que nós paramos falando na semana passada. Hoje, nós vamos prosseguir tentando fechar o nosso conteúdo programático hoje, e os que estão aí com a postura até a página 4, benefícios da pregação expositiva. Bem, uma das coisas que eu disse na semana passada foi que dos 3 tipos de sermões, aquele que é o sermão que é mais bíblico, é mais com conteúdo, tem mais conteúdo, é mais cristocêntrico, bíblico-centrico, ele é muito mais proveitoso e o texto bíblico fala mais, o pregador acaba falando muito menos, dá menos oportunidade para o pregador inventar qualquer coisa, é o sermão expositivo. E quando você olha a Bíblia Sagrada, nos exemplos de pessoas que pregaram na Bíblia, como Estevão, como Filipe, você só vê esses homens pregando de maneira expositiva. O que é isso? Eles pegam um contexto imenso e vão falando. O caso de Estevão, por exemplo, lá em Atos capítulo 7, Estevão prega o Antigo Testamento todo, quase, numa pregação. Filipe, que encontra aquele eunuco da rainha Candace lendo uma passagem de Isaías, diz o texto que ele começa por aquela passagem e expõe toda a Escritura. Então, a maioria dos pregadores, você vai ver Pedro também, pegando lá em Atos 2, pegando a passagem, pegando e pregando a passagem de Joel 2, ele também faz uma exposição daquele texto e de toda a promessa de Deus sobre o derramar do seu Espírito Santo nos últimos dias. Então, a pregação expositiva, ela aparece, de fato, de verdade, como a melhor, como a pregação mais eficiente e com maior conteúdo. A pergunta que você talvez até faça seja essa: por que que a maioria dos pregadores hoje só pregam tematicamente? É que deve ter uma insight rodando pelas escrituras do Gênesis Apocalipse e só às vezes citando versículo bíblico e a insight pregando e falando. Bom, primeiro, porque o sermão temático é mais fácil de preparar. Perceba como nós fizemos aqui? Passo para a salvação. A gente conseguiu quatro respostas. Isso é fácil. Aí o sujeito de três características de Noé. A parada fala. Três homens de Deus na vida. Aí você consegue. Nomes três rapidinho. E a curta é equivalente. Você pode facilmente montar um sermão temático. E na maioria das vezes, acontece que o cidadão nem lê muito o texto que ele vai citar, está catando versículos na Bíblia. O sermão expositivo, ele, por ser um sermão de maior conteúdo, ele exige que o pregador tenha um preparo melhor. No mínimo, no mínimo, o pregador tem que ler bem a passagem que ele vai pregar. E lendo-a, ele tem que conhecê-la bem. E tem que conhecer o contexto, tem que saber do que se trata, para dali extrair o que Deus colocar no coração dele, mas ele tem que ter esse conhecimento todo, para não falar besteira. Porque, como já disse para os irmãos, a maioria das heresias e seitas heréticas que você encontra por aí surgiram daqui. Mormonismo, Luciferismo, São Testamento de Jeová, Espírito Cabecista e um monte de outras coisas pegam aqui no texto bíblico referência para aquilo que eles dizem, que é a crença deles, que é a fé deles, que é a verdade deles. E o que é isso? Se não uma extração de um versículo fora do seu contexto. Lembra que eu falei aqui do irmão Iracundo, aqueles irmãos que tem batido curto? E aí aconteceu o irmão plantou a mão na cara do outro, aí quando veio a recriminação por parte de um outro irmão, ele disse: não, irmão, está escrito lá, dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé e mundo por mundo. Estava lá. Quer dizer, escrito está, está, mas qual o significado do negócio, que contexto está, que ele foi escrito, e etc, etc. Então, a mesma coisa é em relação a um monte de versículos. E sem falar daqueles versículos que não estão na Bíblia. Um pastor conhecido nosso diz que conta de vez em quando uma história de um pregador muito eloquente, camarada que falava muito bem, foi pregar numa igreja. Chegou a pregar numa igreja, ele deu um versículo e começou. E na pregação, ele começou citando um monte de adágio popular. Né? E por que está escrito? Né? Ou a Bíblia diz: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Por que está escrito? Ah, com a voz de pesadura, tudo baixo da escritura. Por que está escrito? Aí começou. E o que fez, o que tiver. Aí começou citando um monte de coisas que são adagios populares. Ele pintura com o povo, correndo o povo, foi embora. O cara foi citando todas as adagios populares. Aí, uma hora, um povo na igreja também, que não lê livro nenhuma, pessoal, amém, aleluia, glória a Deus, no final, pode cumprimentá-lo na porta e dizer: poxa, que palavra, eu prego muito bem, muito eloquente. Aí o pastor da igreja começou a apertar a mão dele com ele. Aí ele: e aí, pastor, como é que você achou esse sermão? Eu falei: olha, se fosse um sermão bíblico, eu diria que você teria pregado uma mensagem ideal. Mas tudo o que você citou, meu irmão, nenhuma das suas citações é bíblica. Aí ele: é mesmo? Eu pensei que fosse da Bíblia, mas seria bom que fosse, né? Quer dizer, então o camarada nem tinha noção de que o que ele estava citando não tinha nada a ver com a Bíblia. Quer dizer, aí o pastor não disse, não tinha nada a ver com a Bíblia, ele foi tirado. Ele disse: poxa, mas seria bom se fosse um versículo bíblico. Então, é só para a gente ter uma ideia a respeito disso. Quais são os benefícios da pregação expositiva? Eu coloquei três. Primeiro, esse método, ele faculta melhor o conhecimento da Escritura, tanto da parte do pregador como dos seus ouvintes. Então, a primeira vantagem da pregação expositiva é que tanto quem se prepara para pregar como quem ouve aquela pregação aprende mais. Tem mais conteúdo, tem mais verdade. E olha, eu digo isso até por experiência. Quantas mensagens, quantos textos que depois de ser pregado, de maneira temática, quando eu mesmo ouvi pregar de maneira expositiva, eu fui ver que alguns detalhes ou se perderam ou algumas coisas até foram ditas indevidamente. Segunda razão é que os sermões expositivos, eles contêm mais verdades da Bíblia, das Escrituras. No sermão temático, o pregador inventa muita coisa, às vezes. Às vezes você tem a liberdade de ser imaginativo, criativo. E isso leva, muitas vezes, o pregador a dizer muita coisa que as Escrituras não estão dizendo. O pregador cai muito mais facilmente nesse lapso. Aí, a pregação expositiva, não. Ela se prende ao texto. Ela faz com que você conheça o contexto. E aí você fica um pouquinho mais preso a essa questão de dizer que realmente o texto que você se propõe pregar diz. Você não tem para onde correr, não tem como imaginar. Não tem como dizer que eu acho, eu recebi por revelação, quando eu li o versículo eu senti. Não tem como você ir para esse caminho. Você tem que dizer o que realmente a Bíblia diz. Terceiro, é que a pregação expositiva, ela oferece ao pregador a oportunidade de tratar de muitos assuntos e passagens da Bíblia que em outra oportunidade ele não trataria. Por que isso? Porque na maioria das vezes, quem prega expositivamente, prega de maneira sequencial. Por exemplo, pega o livro de Mateus e vai pregar Mateus do capítulo 1 até o versículo 8. Como assim eu tenho feito com os irmãos já há alguns anos. Pega o livro de Marcos, do Evangelho, capítulo 1, até o 16. Semana após semana, pregando, né? Uma passagem após a outra. Isso permite com que você, pregador expositivo, se depare com um texto que, se não fosse uma pregação expositiva, você jamais iria pregar aquele texto. E às vezes você pega esses grandes pregadores aí, há textos na Bíblia que eles nunca pregaram. Por quê? São textos mais simples. São textos que, a priori, não trazem muita mensagem. São textos que você diz, meu Deus, o que eu vou extrair daqui? Então, é um desafio para o pregador. Isso extrai do pregador uma condição maior para pregar. Há uma experiência do pastor presbiteriano, Hernandes Pedrosa, também um grande escritor, muitas obras publicadas, e dessas obras, muitas delas são expostas em sermões que há alguns anos têm pregado na primeira igreja presbiteriana de Vitória, de Santo, e ele conta a experiência que quando ele estava pregando no livro de Neemias, quando ele chegou no capítulo 11 de Neemias, capítulo 11 de Neemias é tipo uma genealogia. É uma lista de cidades, de nomes de pessoas que voltaram com Neemias para Jerusalém, e ele disse, Senhor, o que eu vou pregar nesse capítulo? Ele disse que ficou cerca de uma semana orando. Olha só, como é que o desafio do sermão expositivo leva o pregador até a se consagrar, a puxar mais a Deus. Ele ficou uma semana orando para saber o que ele pregaria em Neemias capítulo 1. Seria como você pegar Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 10, os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas, é só genealogia. Ou aqueles primeiros 7 capítulos de Levítico, que são aquelas ofertas, aquelas 5 ofertas, coisa de farinha, sal, põe sal, não põe sal, tira sal, põe azeite, tira o azeite, e flor de farinha, uma vez eu fui um cidadão perguntar se existe uma flor de farinha. Não tem nada a ver, flor de farinha, significa farinha, farinha como hoje nós temos, moída, bem moidinha. Então, naquele tempo, a linguagem bíblica era essa, inclusive na corrigida. Flor de farinha era uma farinha moída, como hoje nós temos. Essa farinha bem moidinha, como farinha de trigo, por exemplo. Né? E aí o texto fala flor de farinha. O maior achou que era uma flor feita de farinha. Quer dizer, uma imaginação extraordinária, né? Uma flor feita de farinha. Quarto, olha só, uma quarta vantagem, benefício da pregação expositiva é que ela diminui bastante a tentação da má interpretação de textos que a maioria dos pregadores faz. Deixa eu dar um exemplo. Eu coloquei aí a palavra alegorização. O que significa alegorização ou alegoria? Alegoria é essa espiritualização de texto que os pregadores fazem muitas vezes. Há pregadores que gostam de fazer essa espiritualização de texto. E aí você tem um desafio grande em relação a isso. Por exemplo, uma vez o pregador pegou Mateus capítulo 1. Foi? Onde Jesus está no barco com os discípulos, atravessando o barco, o mar da Galiléia, o mar de Genezaré, e Jesus está dormindo. Dormindo. Daí, diz o texto, que o mar começa a bravejar, e os discípulos então ficam atônitos, desesperados, e acordam Jesus. Mas o cidadão leu esse texto. Juntou com o Salmo 121, e diz que, eis que o Senhor não fosse eleitará, e nem dormirá o guarda de Israel. O camarada começou a deitar. Deus não dorme, Deus não dorme, Deus não dorme, Deus não dorme. Espiritualizou o texto de Mateus 8, e disse que Jesus estava com o que ele fez só, disfarçando. Deus não dorme, Jesus estava dormindo, Jesus não estava dormindo, está disfarçando. Ele está ficando, quer dizer, piorando. E aí Jesus, ele admite que Jesus era um homem cansado, e ter que admitir que Jesus é um bastante disfarçado, eu prefiro admitir que Jesus é um homem cansado. Porque se Jesus não estava dormindo, ele era bastante disfarçado. Estava velhinho, olhando do óculos, né? Ou então, só olhando para cá para ver o que ele fez com os discípulos. Então, aí ele passou o texto. Então, tem muitos pregadores fazendo essa espiritualização de mágica. Aí vem outro pregador que disse que Jesus, no jardim de Getsêmani, estava desistindo do seu ministério. Aí o anjo, povo com labareda, povo com espada, povo com sapato, povo com árvores, povo com escudo, povo apareceu e convenceu Jesus do seu ministério. Aí foi que Jesus disse, então pai, esquece, passa de mim de casa, faça a tua vontade. Espiritualização é observada por Deus. E o mesmo pregador, que é um pregador conhecido aí, ele pregou sobre Abraão, mas foi pregar lá também que Abraão, para ter o filho de Jesus, que Deus prometeu que ele estava ferido, Deus fez ele passar por uma espécie de ponte da juventude. E quando Abraão chegou para falar com Sara, Sara nem o reconheceu, porque Abraão estava muito jovem. Quer dizer, então é uma espiritualização exacerbada dos textos. O MF é a sigla de Marcos Feliciano. Então, esses pregadores ficam fazendo umas alegorizações deles. A pregação expositiva arranca isso de você. Porque quando você for pregar em Mateus 8, sobre a travessia do mar da Galiléia, com discípulos, com Jesus, no barco, dormiu, você vai ter que ler contexto, de repente um dicionário, um comentário, aí você vai saber que Jesus, como Deus humanizado, sentiu dor, cansaço, fome, sede. Inclusive, Hebreus vai dizer que ele até em tudo foi tentado como nós. Sem pecado, apenas isso. Sem pecado. E como homem, em tudo foi tentado. Seguindo, uma quinta vantagem da pregação expositiva é que a pregação expositiva nos coloca no compromisso de explicar a palavra de Deus. Então, quem prega expositivamente, explica a palavra. Quem prega expositivamente, explica as escrituras. Não tem para onde correr. Então, expositivamente, você tem o compromisso de explicar a palavra de Deus. E por último aí, o pregador sabe, no caso da pregação sequencial, ele já sabe qual o próximo texto que ele vai se debruçar para pregar. Porque acontece muitos pregadores ficarem assim, o que eu vou falar? Tem filho, sabendo o que ele vai ministrar às vezes para a igreja, principalmente quando se trata de um pastor local, às vezes, e que tem que estar sempre pregando, até para o mesmo povo, o desafio é grande. Aí, na sequência, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria só chamar a sua atenção para alguns exemplos na Bíblia de sermões expositivos, pregação expositiva. Só para reforçar mais uma vez a importância da pregação expositiva. Então, a pregação expositiva se torna importante porque quando você abre a Bíblia, você vê exemplos de pregadores que só pregaram de maneira expositiva. As referências eu deixo para você depois ler em casa. Se está aqui a apostila, eu vou citar as referências para você, pelo menos, anotar e ler em casa depois. Bom, vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem três exemplos de pregadores expositivos. Primeiro exemplo foi Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 25. Se você ler o capítulo inteiro, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 25, você tem Moisés pregando. Inclusive, todo o livro do Deuteronômio é uma pregação de Moisés, três etapas, pelo menos. Aí lá no capítulo 31, verso 11 e 12, de novo, você tem Moisés pregando expositivamente. Então, um dos primeiros pregadores expositivos da Bíblia foi Moisés. Segundo exemplo, é Josué. Se você pegar o livro de Josué, capítulo 23, do verso 2 ao 16, é o 2 ao 16, tá? Você vai encontrar um texto onde também ele está mencionando a pregação expositiva feita por Josué. Ele pregou e explicou a palavra de Deus ao povo de Israel. Josué capítulo 23, verso 2 ao verso 16. E o terceiro exemplo no Antigo Testamento é Êxodos. Êxodos, então, eu gosto muito desse texto. Neemias capítulo 8, do verso 1 até o 8. É melhor até ler o capítulo todo. Neemias capítulo 8. Nesse texto aí você tem a primeira escola bíblica dominical. Chamada, né? Escola bíblica dominical. Mas tem a primeira escola bíblica, que é um domingo de manhã, ou o primeiro dia da semana. É na praça. Ele começa ao alvorecer do dia, domingo, 9 horas da manhã. Prega para o povo em pé na praça até o meio-dia. E no final da pregação, o povo, da exposição da palavra, o povo está contrito ao tempo que alegre e festivo diante do Senhor. Pois, você pode crer, dentro de igreja, nos bancos ou cadeiras melhores, confortáveis, falando possíveis, alguns lugares, bota um ar-condicionado central, o camarada fica mais confortável ainda, não tem sol na mulher, não tem chuva na cabeça, não tem nada que seja desconfortável, muitas vezes um som que atende a necessidade, e alguns igrejas já cachorro, um slide, para ficar muito mais audiovisualmente melhor e eficaz a administração, e você tem dois, três, um, ou no máximo, o próprio palestrante ministrando o povo, hoje não tem a mesma atitude para ouvir a palavra de Deus como naquele tempo. Aí você lê Neemias capítulo 8, a sensação que você tem é que você ainda não se converteu. Eu ainda não me converti. E a turma que a gente diz que é crente também ainda não se converteu. Porque ficar no mínimo de 9 da manhã, porque a Bíblia diz que ao começo do dia, poderia ser até 6, mas eu estou colocando 9. 9 da manhã, ao mesmo dia, em pé, numa praça, sem nenhum conforto, ouvindo alguém ler e explicar a palavra, e no final você está comovido pela explicação dessa palavra, olha, é muita vontade de ouvir, de aprender e de receber. Olha, uma noite como essa, ainda que pegue a chuva, que eu sei que prende muita gente, segura muitos outros, atrapalha para dormir a dúvida, impede mais uma outra dúvida, e etc. Mas era até mais tempo aqui no auditório do que eu estava, bem segurado pelas janelas, né, nas galerias. Mas o povo não tem interesse, na sua maioria, de aprender a falar. E até o preço também. O preço hoje ele está mais depois que já chegou a bispo, a porta, a quarta pessoa da comunidade, ele não se sente mais nada, não quer saber de aprender, não quer saber de mais nada. O banco também, qualquer uma ou outra. Se você puder colocar uma campanha, ou colocar um emoção, ou qualquer coisa dessa natureza, enfim. Ou chama uma estrela dessa para cantar dois vezes e sair fora depois, e você vai ter uma multidão. Mas qualquer que seja a ministração da palavra, uma escola dominical, uma pregação, um curso chamado ensino da palavra doutrinário, uma palestra, um curso, você vê que a vivência do povo não é a mesma. No Novo Testamento, você tem cinco exemplos de pregações positivas. Primeiro é João Batista, lá em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 6. Você tem João Batista como um grande pregador, expositivo. Ele pega o texto lá do Antigo Testamento de Isaías, de Malaquias, e faz uma junção dos textos, e ele diz que ele é o cumprimento da profecia desses dois profetas, e que Jesus também acaba sendo cumprimento também da profecia desses profetas. Segundo exemplo é o próprio Jesus. Quando você encontra em Lucas capítulo 4, verso 18 em diante, Jesus citando Isaías 61, verso 1 e 2, onde a Bíblia diz no texto lá de Lucas 4, 18 em diante, que Jesus abre esse rolo do profeta Isaías, abre um texto de Isaías 61, 1, e que na época de Jesus não tinha nem a precisão de capítulo e versículo como hoje nós temos. Significava que ele tinha intimidade com o texto, para você achar um texto sem capítulo, sem versículo. Hoje a turma já é difícil, né? Você pega aí, irmão, abre o Obadia, o quê? Como é que é? O quê? Obadia, irmão. Ageu, ageu aonde? Ageu aonde? O que pode contar X? Não, ageu, nome. Esté, olha, minha vizinha, está aqui hoje, não, Esté é o nome. Sabe? Então você tem muitas outras coisas aí. Ruth, dá muito nome da minha filha. Mas quem que nome da filha? Alguma vez o cidadão, quando o pastor abriu, abre a palavra de Deus, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, para o crente, por escrevo. Aí o irmão do lado disse, irmão, enxerga o quê? Não, pastor, oração do Pai Nosso, o Pai Nosso é oração católica. Você tem um negócio desse na Bíblia? Tem que ter esse poder? Aí o irmão do lado disse, irmão, desculpe, mas para a sua decepção, a oração do Pai Nosso está na Bíblia sim. Ele não sabia nem que a oração do Pai Nosso estava na Bíblia, porque até então ninguém sabia. O Pai Nosso é oração católica. Né? O Pai Nosso, que depois entrava em Ave Maria, depois cria meus pais como poderoso, depois por aí afora, é a única coisa que o irmão que sabia. Então, João Batista, depois vem Jesus, e nesse texto aí de Lucas 4, 18, Jesus lê o texto, porque basicamente, irmãos, a pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uma pregação expositiva é a coisa que você quer. Eu leio o texto do Salmo 23. Ó, só a leitura e a leitura correta, porque hoje nós somos pregadores que não sabem ler, e já começa o problema aí, o pregador passou, ele está atropelando ponto continuativo, ponto parágrafo, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto. E olha, há textos na Bíblia que se você não obedecer uma vírgula, dá até um sentido contrário. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, que não está no nosso roteiro, mas como diz o outro. Rapidinho aí, abra em Mateus, capítulo 26, e versículo 26. Eu vou ser rapidinho só para... O texto diz assim, ó. E, vírgula. Quando comiam, vírgula, Jesus tomou o pão. Se você tirar a segunda vírgula, fica assim. E, quando comiam, Jesus tomou o pão. Viu o sentido? Se você tira a segunda vírgula, ao invés de dizer E, quando comiam, Jesus tomou pão, vai ficar E, quando comiam Jesus. Então, há textos na Bíblia que se você matar uma vírgula, dá até um sentido esdrúxulo, ridículo, e eu soube por parte de um pastor, que um pastor, num dia de Santa Ceia, com a igreja lotada, lê esse texto exatamente como eu acabei de fazer. Acabou a ceia, porque aí metade ficou rindo, outra metade escandalizada, e aí outras espiritualidades da ceia foram indo embora. E o pastor, para ficar pior, não se tocou até o final da ceia, o que ele tinha lido e leu várias vezes. Quando comiam Jesus, quando comiam Jesus, quando comiam Jesus, e está todo mundo fugindo. Os outros estandarizados e aí acabou de ser. Então, é preciso que numa pregação, o pregador começa pregando quando eu vejo. Então, quando eu faço uma leitura correta do texto, eu já estou pregando. Após a leitura, eu explico o texto, esse significou lá o que significa aqui. E quando eu começo a dizer o que esse texto significa para nós hoje aqui, eu já estou fazendo uma aplicação desse texto para a minha vida hoje. Ok? Seguindo. Terceiro exemplo do Novo Testamento é Pedro, capítulo 2 de Atos, nos versos 14 até 36, que é quando Pedro se levanta no meio daquela situação do atendimento do Espírito Santo, língua repartida como de fogo, o pessoal falando em língua, e todo mundo começa a dizer que eles estavam todo mundo bêbado, que estavam etc. E aí Pedro se levanta e começa a dizer o que estava acontecendo naquele exato momento, era cumprimento da profecia de Joel. É uma pregação expositiva. Atos capítulo 2, versos 14 ao 36. A quarta pregação expositiva do Novo Testamento, até já citei, foi de Estevão. O capítulo 7 de Atos todinho. Olha, a pregação de Estevão foi uma pregação histórica e narrativa. Ele faz a narração do povo de Israel desde Abraão até a entrada na terra prometida, vai passando, até encerrar em Jesus. Atos capítulo 7. E olha, irmãos, numa época onde não tinha esse privilégio que você tem hoje. Você tem uma Bíblia aí na mão? Tem? Tem o exemplar da Bíblia aí, do Gênesis do Apocalipse? Tem, é. Nenhum dos crentes do Novo Testamento, nem Jesus, teve o privilégio de andar com o livro na mão, para ler, para consultá-lo, para recitá-lo, muito menos dividido em capítulo e versículo. Isso é uma obra de 1455, 1551, onde dois homens vieram e dividiram em capítulos e em versículos o texto bíblico. Era texto corrido. Pior, não havia a invenção do papel e, portanto, do livro, chamado naquela época de códice. Então era feito de papiro ou de pergaminho, um rolo, dois rolos, que a gente costumou chamar de pergaminho, para cada livro da Bíblia. Então, diríamos que, nos tempos de hoje, se você ainda tem que carregar um pergaminho correspondente a cada livro da Bíblia, você teria que vir para a igreja um carrinho de supermercado. Um carrinho de supermercado, carregando a Bíblia. A sua Bíblia seria um carrinho de supermercado, cheio de pergaminho e rolo, cada um correspondente a um livro. E no caso de um livro grande, como diz ali, pergaminho grande, pesado. Então, imagine a dificuldade. Mas quando você vê esses homens pregando, nenhum deles teve um texto para citar. Nenhum deles teve o privilégio de ter que preparar um bolso papelzinho. Eles simplesmente, quando teve a oportunidade, abriram a boca e falaram. Aí a pergunta que você vem me diz: por que então que eu tenho que aprender a homilética, tenho que citar o texto bíblico e tenho que ler a Bíblia? É porque a Bíblia não está escrita ainda no seu, no meu, no nosso coração, na nossa mente, como deveria. Porque o dia que ela tiver, você não precisa mais do livro. O livro já está em você. Aí Paulo chega num lugar, tem um altar ao Deus desconhecido. Paulo não foi consultar comentário de ninguém, Paulo não foi ler livro de ninguém, Paulo não foi citar um, achar um versículo que coubesse naquele tema. Paulo simplesmente chegou passando pelo vosso santuário, nesse areópago. Eu vi um altar vazio que o título era Deus desconhecido. É sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar a vocês e a sua vontade. A princípio, o camarada prega numa profundidade tremenda, porque a palavra já estava aqui. É claro que antes da palavra chegar ao seu coração e à sua mente de maneira que você não precise mais do livro, antes disso, o que mais você precisa é do livro. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito. E tem que ler muito, e tem que ler muito, até que não precise mais ler. Já está tudo escrito em você. Você poderá até recitar sonhando. Você vai acordar hoje sonando, citando livros e textos da Bíblia. É isso, você vai dormir. Pode até carregar, é uma questão de costume. Ah, nem crente, está indo para a igreja. Na hora de pregar, bota para os irmãos, acompanhando, diga assim, abre aí. Mas já está tudo escrito aqui e aqui. Essa é a vontade de Deus, porque foi o que Jeremias profetizou, dizendo, Jeremias 31, escreverei a minha lei não mais em tábuas de pedra, nem mesmo em papéis, mas na tábua do vosso coração. Porque é só, porque crente não entende quando lê a Bíblia. Aí eu costumo dizer o seguinte, é melhor a gente ver certas pedras que estão clamando por aí, que a gente consegue muito mais entender as pedras que estão clamando do que a Bíblia. Então, deixa eu falar de uma pedra que clamou e muitos crentes viram, talvez nem entenderam. Quem já assistiu o livro, filme O Livro de Elias? O Livro de Elias, a mensagem é justamente essa. Ele é aquele crente que luta o filme inteiro, a vida inteira pelo livro. E atrás do livro, corre atrás do livro, protege o livro, é o livro, é o livro, é o livro, é o livro, é o livro. Mas quando realmente toma o livro dele, e ele fica sem saber o que fazer, porque a missão dele era chegar num lugar para preservar o livro, aí ele vem e diz assim, ei, ele, olha só, levaram o livro. Mas você não já leu o livro? Já. A mensagem não está em você? Então é só você chegar lá. Aí o final do filme é esse, a moral da história é essa, que ele chega onde tem que chegar, e o livro já estava nele, o cara todo já estava, levou o livro escrito, mas nem o próprio Eli sabia que o livro já estava nele. Aí quando ele chega lá, que é tipo um monte de monastério, aí ele vai se editando e ele vai escrevendo, aí produz de novo outro livro, porque o livro já estava nele. Essa é a moral da história. Entendeu agora? Aí tem um monte de gente que viu o livro e disse, mas também não entendeu. Assistiu o filme, mas também não entendeu nada. O filme está dizendo o seguinte, leia bastante, medite bastante, memorize bastante, e viva o bastante, para que o dia que você não tiver, você vai chegar. Mas a oportunidade, a morte diz que vai chegar um tempo que terá fome, seja não de comida nem bebida, mas da palavra, provavelmente um tempo onde você não vai ter mais esse acesso ao livro. O livro já estará em você. Mas antes disso tem? Tem? Antes disso tem? Cadê o coral? Antes disso tem? Tem? Tem? Tem? Tem? Tem? Tem? Se não lê, não vai. Então tem que ler. Então, se não lê, não vai. E não adianta ficar assistindo seriado de Globo e de Record e depois de pregar em cima, não. Tem uma minha dúvida que assistiu a história de Esther e pregou com muita alegria, porque a dramaturgia para poder dar beleza ao negócio inventa um monte de coisa. Bota personagem que não existiu, bota um monte de coisa. Por isso está certo filmes bíblicos que eu não gosto de assistir. Fui assistir muitos anos atrás um Davi, o Golias, Golias jogou umas 200 pedras de Davi. Ou melhor, Davi jogou umas 200 pedras de Golias e Golias fazia igual aquele Matrix, né? Aí eu fiquei revoltado que já era tudo aquela fita. Eu tive o vídeo cassete, quase que eu tive a fita com os outros. Falei, o que é isso? Onde é que está cheio disso? E uma dificuldade para Davi conseguir acertar vocês. Pelo amor de Deus, gente. É brincadeira, não. Então, esses filmes é complicado. Aí eu fiz jeito, eu olhei a vida do filme, depois eu vou pregar na igreja. A entrega tem que ter um filme. Então, complicado. Por último, aí você tem Paulo, como um grande pregador, expositivo. E o texto que eu coloquei aí é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 ao 10. Então, o grande pregador do Novo Testamento é Paulo. O quinto grande pregador expositivo é Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 até o 10. Ok? Bem, nosso próximo ponto aí, para a gente tentar fechar, é o preparo de sermões. Veja só, irmãos, na hora de preparar um sermão, muita gente faz muita pergunta, como por exemplo, Existem aqueles espiritualistas que dizem que não precisa disso, abre que Deus deixará, abre a boca que Deus deixará, Deus vai dar na hora, abre a Bíblia, mete o dedo em cima, essas coisas que você tem por aí. E existem aqueles que acham que todo o poder da pregação está no papel. São os dois extremos. O pregador deve se preparar. Porque, irmão, sinceramente, nem você vai gostar de sentar numa cadeira e ouvir quem não tem o que dizer. Você tem longe, não. Você pega qualquer aluno desse aí, até o mais interessado de qualquer colégio, noturno ou diurno, você pega lá e pergunta assim: vem cá, fala aí dos seus professores. Você tem um professor que é um tipo do sem noção, o cara chegou na sala de aula, falou coisa por coisa, pode ser o mais interessado aluno, mas pô, seu professor sem noção, mas eu estou lá, né, quem está lá tem que, quando citar meu nome, tem que ter presente, na hora da prova de escola, não, mas o cara não ensina nada, o cara, sei lá, né, a gente está sabendo mais do que qualquer lugar. Então você também vai querer sentar num lugar onde você está vendo uma pessoa que não tem o que dizer para você. Você percebe que ele está mais perdido do que você. Aquele pregador que diz eu não tenho o que dizer, então desce, irmão. Não sou pregador, então o que se botou aí? Tem nada para dar para os irmãos, então, meu irmão, suma da minha ficha, pelo amor de Deus. Então isso é uma falsa humildade. Se você chegar aqui na tribuna, ó, você pode não ser um grande pregador, você pode, mas olha, faz o necessário. A paz do Senhor Jesus, agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Abrir a palavra de Deus, palavra que deu o meu coração para compartilhar com os irmãos dessa aqui, e vamos lá. Agora chega aqui, irmão, não olha para mim não, olha só. Se a pessoa só chega aqui para vocês agora, diga assim, irmão, não olha para mim não, vocês vão olhar para onde? Vira a cadeira para lá. Fica de costas, descosta, eu digo descosta para mim, não é para olhar para mim, olha para quem? Olha, irmão, eu não tenho nada para dar para os irmãos, porque assim, meu Deus do céu, peguei minha sexta-feira, vim para cá, de várias chuva, e o cara que está lá para me dizer alguma coisa, assim, não tem nada para dar. Olha, irmão, eu não sou pregador, não sou palestrante, tá, irmão? Eu não costumo dar conferência, não sou conferencista, não confio, eu não estou conferindo nada. Aí você diz, o que eu vim fazer aqui? Essa é a lógica, irmão. Então, aí você chega numa pregação e diz, não, irmão, não estava preparado, não sei nem o que é, me pegaram aqui agora do lado, me jogaram para uma parada, aleluia, não sei o que Deus faz. Olha, a maior vontade que dá é levantar e sair, porque você sabe que vai perder seu tempo. É alguém que não se preparou. Então, essa preparação não quer dizer que você vai confiar no papel e no conhecimento. É, você vai confiar no Espírito Santo. Olha, mas eu cheguei com as ferramentas. O Espírito Santo vai me dar graça, vai me inspirar para eu conseguir construir da maneira mais extraordinária possível. Mas olha, eu tenho que chegar com as ferramentas. Se eu chegar com a cara limpa, assim, lavada, e dizer, Senhor, este aqui, ó, vai ficar complicado com Deus usar você. E basta você ler a Bíblia. Deus usou Pedro, usou, mas na hora de difundir as missões de plantação de igreja e falar até a grandes tribunais, a Berenice, a Festo, a Agripa, a César, quem foi o homem? Então, a gente precisa ir muito longe. Para falar a Faraó, quem usou? O Senhor. Moisés. Então, Moisés, como diz o texto de Atos, capítulo 7, foi um homem que tinha conhecimento. E todas as ciências do Egito. Então, Deus sabe que usa para que usa. Então, o que eu quero aqui nesse ponto falar a vocês é o seguinte. Não há como você precisar o tempo de preparo de um pregador, porque tudo vai depender do conteúdo que esse pregador tem. Por exemplo, pregadores que já pregam há mais de 40 anos, sempre estudando a palavra, sempre ministrando, olha, não dá para comparar com quem começou a pregar agora. Esse pregador já estudou muito a palavra, e é o caso do pregador que prega e não estuda, e sempre estudou a palavra. Ou sempre se preparou para pregar. Então, esse pregador hoje pode levar 20 minutos ou meia hora preparando um sermão que vai falar uma hora. Aí, no meu caso, eu levo 8 horas, 4 horas, 5 horas, lendo um comentário, lendo mais não sei o quê. Ele pegou uma palavra difícil na Bíblia, um dicionário bíblico. Por quê? Porque eu não sei um monte de coisa que aquele pregador já que estrada, já sabe. Um monte de texto bíblico. Às vezes, na hora que você está preparando, por isso tudo começa lá com o ler, a palavra. Às vezes, você está preparando um sermão, O próprio Espírito Santo vai fazendo você lembrar de um monte de textos, de um monte de coisas. Se você não precisa ir lá abrir um livro, ou até a própria Bíblia, viu? Você está escrevendo alguma coisa, vem um texto, e você lembra daquele texto que você já sabe o que se diz, mas isso porque você já tem um preparo. Então esse tempo, ele vai depender de quem é o pregador. Porque todo o passado de estudo ministerial, de leitura bíblica feita, de meditação, de oração, vão contribuir sempre na hora de você parar para preparar o sermão. Então, quando, por exemplo, eu encontro alguém, na minha experiência pessoal, que diz, puxa, pastor, que palavra, senhor, toda uma palavra maravilhosa, poxa, um dia eu vou pregar, eu penso, só começa a ler. Começa a ler a Bíblia, não tem ministério nenhum. Eu não fico embaixo da casa com isso, porque não tem glória nenhuma. Se um dia eu tivesse deitado, burro de uma rédea aqui, sem saber nada, e acordar cheio de sabedoria, aí eu dizer, irmão, é verdade, tem que ter intimidade com o céu, tem que orar. Se você fez uma campanha de sete sexta-feira, aí fica, não, tem que ler muito, e ler muito, e ler muito, antes de ficar até 3 horas da manhã, lendo texto, lendo Bíblia, não sei mais o que, hoje não é tão diferente também. Então, mas um poder ficar um pouco mais, e ler, mas vai ficar lá, e a distância não é daquelas de alguns amigos que eu até fico assim, admirado, mas não, um livrozinho, viu, que a gente está vendo, então tem que ter, tem que fazer essa caminhada, não adianta, não tem para onde você correr. De modo que você não vai jamais deixar de aprender um pouco mais com o Espírito Santo. Mas, por exemplo, se você é um bom aluno de uma escola musical, ou foi, se você já leu bons livros, sermões, se você já ouviu bons pregadores, se você vem aprendendo a palavra sempre, olha, com 2, 3 anos, quando a Bíblia diz que o pregador, o obreiro não pode ser neófito, não é no sentido da idade, é da maturidade do conteúdo. Então hoje, para pregar, segundo as escrituras, essa pessoa teria que ter, no mínimo, um conteúdo suficiente para tal coisa. Eu não posso me converter ontem, só que ele mantido, ele está passando, ele chama o quê? Matador, ele chama o que lá. O cara hoje já está aqui com a Bíblia na mão, pregando e falando muito besteira, que é um grande erro que as igrejas hoje fazem. Desde artista, desde não tem mais o quê, só para ficar ele de alguma coisa, como se os outros também não fossem ele de alguma coisa. Né? Porque qualquer um que se converteu a Jesus é ele de alguma coisa, é ele não convertido, é ele perdido, é ele do diabo, é ele do mundo. Mas aí só um camarada aqui, matou minha dúvida. A mulher que saiu comigo, o cara que cheirou conta, o outro que é só ele, então deixa, o resto, o outro que já trabalhou com os fundos, com crânio de caveira, tá, aí esse é ele, o resto ninguém é ele. Aí bota essa gente para falar. Literalmente essa gente tem que sentar. Presidente da República, Santíssima Senhora Presidente, Dilma Rousseff, se converteu, senta ali. Não é aqui, é ali. E ali ela tem que ficar, passa por escolinha de novos convertidos. Tem que passar. Porque ela pode ser expert em política, mas ela é zero em evangélico. Não tem nada da vida cristã. Ela pode fazer belos discursos políticos, mas não pregação. Até o número quando chegar a mão da irmã Dilma para ela pregar num culto para mulheres, ela tem que aprender. Mas você sabe como é. Se ela se irmã Dilma que converte numa igreja qualquer, na semana seguinte ela já está no culto que está falando. Vamos ter aqui uma grande apresentação de mulheres, nossa irmã Dilma vai fazer uma palavra. Falar o que, irmã Dilma? Está tudo errado. A gente já faz assim. Então, essa pessoa tem que ter conteúdo. Paulo, que já tinha aprendido aos pés de Gamaliel, e já conhecia as escrituras, e recebe por revelação tudo que recebeu, nas contas que você tem que fazer, entre Atos capítulo 9, com Gálatas capítulo 2, e outros textos, Paulo fica no mínimo 14 a 17 anos escondido, calado, na dele, só recebendo, só amadurecendo, para depois começar a pregar em algum lugar, fundar a igreja, escrever carta, que ele fica no caminho lá. Paulo, aí eu pergunto, eu e você, quase com zero de esquerda, todos nós juntos, faria no mesmo saco. Quanto tempo a gente deveria ficar calado assim, antes de dizer um amém na igreja? Mas talvez a maioria de nós se converteu um dia, eu praticamente quase foi assim também. Ainda bem que não deixei levar por essa situação e correr atrás do prejuízo. Mas, no meu caso, tinha 11 anos de idade. Me converti numa escola dominical, eu me converti com 12, me converti duas vezes, né? Porque converter para crente e levantar a mão, né? Levantei a mão no domingo de manhã, depois levantei a mão numa sexta-noite. Aí, só para confirmar. Aí, comecei a caminhar. E dava para cuidar, eu sabia o Adriano. Aí eu chegava lá, uma Bíblia que eu já contei 2.300 milhões de vezes aqui, uma Bíblia que me deram, um primeiro ano novo convertido, uma Bíblia que começava a Jeremias, terminado em 3 João. Ponto de crente, né? Com o novo convertido. Aí eu li esse novo testamento duas vezes, mesmo com o irmão de João, mas meu primeiro ano novo convertido, eu lia o novo testamento duas vezes. E aí eu vinha para a igreja, eu ia ali em casa, aí eu não entendia muita coisa, não tinha ninguém para ensinar, mas depois indo para a escola, ficar, fazia um quadradozinho naqueles versículos, 1.3.3, aqueles versículos mais conhecidos, né? Da Bíblia, Mateus 4.7, versículos mais conhecidos, Romanos 2.37, fazia aqueles versículos, e já ia já, cheio de vontade de falar, era, vamos ouvir o nome dele, Deus teve em mim, ele ouve daquele irmão, que eu acredito que está cheio de ouvidos por aí. E que eu vi, a minha hora de saudação, que vem também, ainda mais igreja que eu gostava, não tem noção do que é saudação, do que é pregação, do que é preleção, do que é qualquer um. É, desde que seja uma canção, pregação, testemunhão, e conclusão, saudação, para quem é tudo a mesma coisa. Então, aí eu passava a mão no microfone, era meia hora falando. Nem eu lembro mais o que eu falei, graças a Deus. E aí a vergonha é menor. E Deus deu a misericórdia que não viu naquela época. Mas, é assim que a gente faz. Seja um menino de 11 anos, seja um camarada que veio lá das contas, a gente põe para falar. E a Bíblia diz que só pode falar quem primeiro aprendeu. Para ter o que falar. Paulo fica no mínimo 14 anos. Aí a gente vai para o seminário, vem com 4 anos de formação, com diploma na mão, cheio de sabedoria. O cara vem cheio de sabedoria, achando que Paulo ficou 14, no mínimo 14 anos. Bem, quais são os dois tipos de preparo que o pregador precisa ter? Quais são os preparos que o pregador precisa ter? Primeiro, o pregador precisa do que a gente chama de preparo geral. O preparo geral, irmãos, é aquele preparo que tem a ver com tudo o que você já aprendeu até hoje. Está aí na folhinha, os que estão com a folhinha, acompanhando. Ó, a pregação requer um estudo constante. Você não pode só parar para estudar para pregar. É um erro de muitos pregadores hoje. Ele só para para estudar na hora que ele vai pregar. Mas ele não faz estudo constante da Bíblia. Ele não estuda a Bíblia para si. Ele só estuda a Bíblia para os outros, que é aquele cidadão que estuda para pregar. Então você, quando estuda para pregar, ou se prepara para pregar, só pega a Bíblia para isso, você nunca está estudando a Bíblia para você, está estudando a Bíblia para os outros. Então você só está estudando para pregar. Aí eu dou mais algumas explicações aí. Outras super escrituras devem vir sempre em primeiro lugar na vida de um pregador, antes de qualquer outra coisa. Ainda que um pregador deva ter conhecimento de outras áreas. Eu dou uma lista aí. História, ciência, literatura, filosofia, vida contemporânea. Porque quando a gente prega, irmãos, a gente faz menção de muita coisa. E o conhecimento que a gente tem sobre a vida e as coisas na vida nos ajuda muito em relação ao que a gente vai pregar e ministrar. E por último aí, na preparação geral, eu coloco que é importante, já na página 5, igualmente ao pregador encontrar um meio de conservar os frutos dos seus estudos. O que significa aqui?